Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A manchete do jornal Linhas de Elvas revela que a chuva dos últimos dias tem melhorado a situação nos campos alentejanos. Na primeira quinzena de março, choveu praticamente o dobro do que chovera entre outubro e fevereiro. A barragem do Caia registrou a entrada de mais de 10 milhões de metros cúbicos de água, fixando uma capacidade de 36%, num total de 67,5 milhões de metros cúbicos de água na represa. No Alto Alentejo, há já algumas zonas com a campanha de rega assegurada, em particular as albufeiras do Maranhão em Avis e de Montargil em Ponte Sor. Nesta matéria, registra-se ainda o início das descargas na represa de Póvoa e Miadas, em Castelo de Vide, e do ponto de vista político, o município de Campo Maior recebeu uma reunião para debater a construção da barragem do Pisão, no Crato. Numa sessão de trabalho em que estiveram reunidos vários membros da CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. A marcar a agenda informativa em Elvas está a herdade de Dom João. Vender ou não vender, eis a questão, é a pergunta colocada pelo jornal Linhas de Elvas, que procura responder com as afirmações de quem está no mercado e avalia, além da posição dos arrendatários. No exclusivo edição papel, detalhamos a área, os rendimentos e o que se cultiva na herdade de Dom João, o valor de mercado da propriedade, o referendo sobre a venda, que vai ser discutido dia 20 na Assembleia Municipal, e ainda uma petição pública que está a circular na internet. Na rúbrica Elvenses no Mundo, que dá voz a quem tem Elvas no coração e vive lá fora, viajamos até São Tomé. Sandra Rey, que é professora, foi para o arquipélago à procura de nova vida, sendo esta a sua primeira experiência no estrangeiro. Aos 45 anos, encontra-se a dar aulas ao primeiro ciclo na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe. A Codelaria de Alter do Chão, no Alto Alentejo, está pronta para ir a concurso de concessão a privados ao abrigo do programa Revive. Este espaço junta-se assim ao Castelo de Porto Alegre, ao Convento de São Paulo em Elvas e à Quinta do Passo de Valverde em Évora. Todos estes imóveis são entregues a privados para fins turísticos. A semana fica ainda marcada pelo aparecimento de mais de 50 viaturas com os pneus furados em Campo Maior. Os automóveis surgiram danificados na Avenida Carlos Gulbenkian e na Rua 25 de Abril, havendo já um suspeito da autoria deste ato e que a GNR se encontra a investigar. Alegria entre Mulheres é o título de uma fotorreportagem na edição impressa e que dá conta das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Estivemos na Churrasqueira dos Cucos, nos Sabores Gloriosos da Casa do Benfica, no Carrascal, no Benedetto e na Maria José Cabeleireiros, estabelecimentos que foram o epicentro dos festejos que se dedicaram a homenagear o contributo da mulher na sociedade. Foi este o Magazine Semanal. Obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Ficamos a conhecer as notícias que ao longo desta semana estiveram em destaque no jornal Diário do Sul. O município de Évora pretende reabilitar e reativar o aqueduto da Água da Prata, obra de engenharia hidráulica que permitiu, há 480 anos, levar a água pública à Praça do Giraldo, no centro da cidade. O projeto, que está a dar os primeiros passos, prevê que o aqueduto quinhentista possa voltar a transportar água, já não para consumo humano, mas para consumo público, nomeadamente em termos de espaços públicos, de regas e de outros tipos de utilizações possíveis e alternativas, salientou o presidente do município, Carlos Pinto de Sá. Dar nota também que o Alentejo já recupera de seca, mas ainda precisa de muita chuva. As barragens alentejanas estão a recuperar as suas disponibilidades de água, mas muitas das dificuldades provocadas pela seca ainda persistem. Contudo, a água que tem caído em março já trouxe melhores notícias, por exemplo, para a agropecuária, enquanto algumas das culturas de primavera-verão também poderão estar a ser viabilizadas em breve. 15 alunos de artes visuais da Universidade de Évora estão a mostrar os seus trabalhos numa exposição coletiva na Galeria da Fundação Inatel, em Évora. A iniciativa acontece no âmbito do Mês da Juventude, um evento promovido pelo município de Évora e que conta com o envolvimento de mais de 40 entidades, associações e grupos de jovens do concelho. Imposição é o nome da exposição, que reúne 19 trabalhos destes jovens, sendo organizada pelo Núcleo de Artes Visuais da Universidade de Évora. Inaugurada no passado dia 9 de março, esta mostra fica patente até 31 deste mês. Continuando no mundo das artes, o designer de moda Isidro Paiva, natural de Portel, estreou-se na edição deste ano da Moda Lisboa, onde teve a oportunidade de mostrar a sua coleção outono-inverno para 2018-2019. O conceituado evento, que este ano teve como subtítulo Sangue Novo, deu mostras dos novos tempos bem representativos de uma nova geração de criativos em Portugal, onde se destaca, neste caso, Isidro Paiva. Passemos à gastronomia. É a escolha da carpa ao Achegando, Lúcio Perca ao Barbo. Há peixe do rio para todos os gostos em 15 restaurantes do concelho de Alandroal durante esta semana. Por ali desfilam os pratos mais tradicionais que ganharam nome na terra, mas nesta 8ª edição do festival foi implementada uma novidade com um chefe de cozinha convidado. O também alentejano José Júlio Vintém entrou no certame com novas receitas e já ajudou a diversificar as ementas. Nesta semana, o Jornal Diário do Sul também destaca o projeto da Praia Fluvial da Amieira, no concelho de Portel. O projeto de execução desta praia, nas margens do Grande Lago de Alqueva, está a ser ultimado e as obras devem começar em breve. No entanto, ainda não está certo que as infraestruturas fiquem prontas no início da próxima época balnear, segundo avançou o presidente da Câmara de Portel, José Manuel Grilo. De resto, importa dizer que a qualidade da água está assegurada a 100% para o uso balneário. Outro projeto relevante para o Alentejo é a instalação de uma central fotovoltaica com 71 mil painéis solares em Castelo de Vide. Este é um projeto que representa um investimento de 20 milhões de euros. Evidenciar também o projeto Integrid, da responsabilidade da EDP Distribuição e que junta vários parceiros europeus. Este projeto está a ser desenvolvido em Valverde, no concelho de Évora, e visa demonstrar como é que os operadores de rede de distribuição podem ter um papel ativo no mercado de energia e na gestão das redes de distribuição. Para terminar, realço também a exposição We Are Here, Estamos Aqui, que está patente na Fundação Eugênio de Almeida, em Évora. A mostra pode ser visitada até dia 1 de julho e é composta por obras de 20 mulheres artistas com ligação ao Alentejo. Estas são então algumas notícias que fizeram parte das páginas do Jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.